Fui num pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a cancha. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Fui num pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a cancha. Sobrou pra mim. Eu já disse a você, sobrou pra mim.